Panorama Agrícola para 17 de fevereiro de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012, noite de lua minguante, nós estamos abrindo o Panorama Agrícola. A apresentação é de Mauro Moider e na mesa de som está o Márcio Peixe. Nas gravações, o Eduardo Maia. O ditado desta sexta é: quem semeia vento, colhe tempestade. Confira as atrações do Panorama Agrícola desta sexta-feira. Você ouve uma dica sobre comunicação. No noticiário, Embrapa, em Concórdia, vai construir abatedouro de aves experimental. No Alimento e Companhia, nós vamos falar sobre o pepino. E hoje, sexta-feira, tem boletim do SC Rural. Itapiranga começa a produzir leite de qualidade para ser certificado como livre de brucelose e tuberculose. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Aqui no Panorama Agrícola você participa com sugestões, pautas, críticas e elogios ao enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Você pode ouvir também o Panorama Agrícola na internet, no site do Governo do Estado, na rádio online da Assembleia Legislativa, no portal Dia de Campo, no site da EPAGRE, no site do Centro de Ciências Agrárias da UFSC e também no site da FETAESC. Uma dica que pode mudar o seu dia. Comunique-se bem, fale francamente e a verdade, mas sempre com jeito, com brandura, sem julgar ou acusar ninguém. Fale manso e mostre respeito. Assim, você será um bom comunicador. É hora das notícias. A Embrapa Suínos e Aves em Concórdia está investindo mais de R$3 milhões em obras de infraestrutura. São 7 obras, entre elas a ampliação do Laboratório de Genética e Sanidade Animal e a construção de uma unidade de compostagem de dejetos suínos e de aves. A Embrapa em Concórdia pretende construir ainda este ano um abatedouro de aves experimental e uma estação compacta para tratamento dos efluentes da unidade. Essas obras aguardam licenciamento ambiental. Pesquisa agropecuária na América Latina. Atenção, pesquisadores brasileiros e parceiros de instituições latino-americanas ligadas à pesquisa agropecuária. Vocês têm até o dia 29 de fevereiro para registrar pré-propostas de financiamento a projetos direcionados ao desenvolvimento da agricultura na América Latina. A ação faz parte da plataforma América Latina e Caribe Brasil de Inovação Agropecuária, liderada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Informações adicionais no site LAC Brasil, www.lac-brasil.org. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O Panorama Agrícola, dentro do boletim do SC Rural, conversa hoje com Roberto Lemos, que preside o Grupo de Leite Boa Fé em Itapiranga. De que forma, senhor Roberto, o Santa Catarina Rural está apoiando o seu grupo de leite? Bom, nós temos a intenção aqui de produzir um leite de extrema qualidade. Então, nós queremos fornecer para o consumidor um leite livre de tuberculose e brucelose. Então, vai ser feita as análises de sangue de todos os animais das propriedades durante 3 análises, isso no período de 1 ano de monitoramento, para daí as propriedades serem certificadas livres dessas duas doenças, para nós oferecer um leite para o consumidor que realmente atenda as exigências hoje da normativa 51 em qualidade e em sanidade de animais. Muito bom. E quantas propriedades devem ser certificadas? No total são 36 propriedades e que num mês a gente atinge em torno de 400 mil litros de leite produzido. Atualmente esse leite é vendido na região? Atualmente é vendido por uma empresa e que a gente já tem contato para a hora que a gente tem o leite certificado que seja feito um produto diferenciado e que no rótulo conste que esse leite é proveniente de agricultura familiar, de um programa do SC e que é um leite que tem um monitoramento na qualidade e na sanidade de animais. Livre de tuberculose e brucelose. Seu Roberto Lenz, parte do dinheiro dos recursos do SC Rural já chegaram até o grupo de leite? Nós temos um produtor que foi beneficiado dos 36. Os outros está prometido agora a partir de metade de fevereiro. E a ideia, então, é durante 1 ano certificar todas as propriedades aí da região de Itapiranga? Isso. E além disso, a outra fase é a parte de melhoramento em questão de máquinas e nas condições de produzir leite de qualidade. Então, nós temos ainda alguns produtores que não têm um resfriador a granel, que é a melhor forma de você esfriar o leite. E quanto mais rápido você esfria o leite, mais qualidade você consegue manter ao produto. Então, os produtores que fazem parte do grupo que ainda não tem essa forma de resfriamento vão trocar a forma antiga, que é com resfriador de imersão, por resfriador a granel. E nós estamos comprando várias máquinas coletivas para nós armazenar o excesso de pasto quando você tem um ano em que a chuva é boa, uma época do ano em que você tem pasto, tem comida para as vacas sobrando, nós pegar e fazer feno ou pré-secado desse alimento e para nós ter na época de estiagem ou na época em que existe uma transição entre inverno e verão para nós ter essa sobra de pasta para tratar para os animais. E as máquinas são muito caras para comprar individualmente. Então, essas máquinas vão ser compradas coletivamente para uso de todo o grupo. Com recursos do SC Rural também? Com recursos do SC Rural. Bem, atualmente qual é o preço do litro do leite? Nós estamos recebendo a média de 85 centavos. E o leite, depois desse processo todo, daqui a um ano, sem brucelose e tuberculose, ou livre da perspectiva dessas doenças, esse leite certificado de boa qualidade deve ter outro preço? De torno de 12 a 15 centavos a mais do que o preço normal é o que nós estamos negociando com as empresas, ou com a empresa. Correto. Nós agradecemos a Roberto Lemos, do Grupo de Leite Boa Fé de Itapiranga, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Muito obrigado, seu Roberto, pelas suas informações. Disponha. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Hoje nós vamos falar sobre o pepino. Em Santa Catarina, graças ao trabalho da Epagri, a produtividade média em 15 anos do pepino aumentou 1000%, de 8 para 80 toneladas por hectare. A informação é da revista Agropecuária Catarinense, editada pela Epagri. Santa Catarina é o principal produtor de pepinos para picles no país, concentrando o maior parque agroindustrial brasileiro de conservas de hortaliças. A produção de pepino envolve aqui no estado mais de 3.500 famílias. Mas sempre que você puder, prefira o pepino in natura. A sílica, um sal mineral encontrado no pepino, auxilia no fortalecimento de tendões, ligamentos, cartilagem e músculos. O suco de pepino ajuda a melhorar a aparência da sua pele. O pepino também pode ser utilizado para combater olheiras e inchaço nos olhos. O pepino é também rico em água, um hidratante natural. Assim, é bom para a redução de peso e para controlar a pressão arterial. Além disso, o pepino é rico em fibras, vitamina C, potássio e magnésio. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.